bam, bam, Alakazam. That's the sound, the super sound of the 60s. Going back and checking it out. Ready for some more? Hit that floor. The great days are back again. Walking down the street singing Sucessos imortais. Máquina do Tempo. E esta foi a nossa primeira sequência da Máquina do Tempo. Vamos para um rápido break e daqui a pouco eu estou de volta. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. E esse é o Máquina do Tempo que está de volta aqui, na sua rádio preferida. Muito obrigada pela sua audiência. E por aqui, os grandes clássicos do passado tocam para você durante uma hora inteirinha. E abrindo mais esta sequência, tem Stars on 45. Sucessos imortais. Máquina do Tempo. Like I always do. sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. saw the light, and now you're ready for your journey. One direction, reaching high. Keep the feeling of spirit always present as you climb. One direction, one vibration. That's the message. You can make it if you try. Esta foi mais uma linda sequência do nosso Máquina do Tempo. Daqui a pouco tem muito mais músicas pra você. Continue ligado. Daqui a pouco os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Pro Estamos de volta. Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida. Máquina do Tempo. Voltando com a última sequência do nosso Máquina do Tempo e para abrir Tendida Park, Beach Boys Gold. We'll remember always the golden Beach Boys sound. Catch a wave, you'll be sitting on top of the world. If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing like California is. Canções que não saem da memória. Memória. Máquina do Tempo. Thank you.